3-4-9, chame Centro Recife, 1-2-3-8, Atriana, 1-2-8-8. Boa, 3-4-9. Está confirmando, é 2-3-8-2-8-8? Afirmo, correto. Muito obrigado, Mônica. aqui é o Gol do Soca. Prefiro. O Soca solicita a utilização de reboque da posição 1-2 Lima do pátio 3 até a posição 4 do pátio principal. Autorizado, chame no término Golfo, Golfo Alfa. 7.0. Mike Hotel, isso? Sim. Bom dia, pode ser a posição para a Bok na posição 14 para a posição 07, por favor. Autorizada, Mike Hotel East. Ok, autorizado, Mike Hotel East. Salvador, está Mike Hotel Whisky em Palmo, terminal 9 o'clock. Muito obrigado, bom dia. Thanks, bom dia. Paulo Golf, Golf, Oscar, Palmo no terminal, na ponto 4, bom dia, obrigado. Boa noite, Argentina. 1911, Scan 11, to Ezeiza, Sierra Alfa, Zulu Echo. Echo Zulu. Informação Fox Trot, posição 10 para Guarulhos, por chefe. 3, 1, 7, 1, bom dia, cruzado Guarulhos, eu fiz 1, 0, Taubaté, nível de voo 3, 2, 0. Decolo da piscina 0, primeira curva direita, saída São João, no Lido Morte, transponder é 5433, controle instalador, opere 1, 2, 0, décima 8. Gente, eu só posso falar um pouquinho mais devagar, que eu não contei? Sou 3177, cruzado Guarulhos, via UPS 010, até Taubaté, nível de voo 320. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída São João, 1, Lida, Mótiva. Transponder 5433. O controle de Salvador opera em 120, decimal 80. Gente, autorizado Guarulhos, nível 320, depois do 10, Taubaté. Decola da 10, primeira curva direita, Salvo 1, lei da Mótiva. 5433, transponda 208, o controle, já 3171, posição 10. 3171, correto, cotejamento, chame pronto, pushback e acionamento. Argentina 1911, Red Copy? Red Copy. Argentina 1911, clear the Sierra Alpha Echo 1, flight level 380, departure runway 10, after departure right turn, Sango 1 departure. Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure after Lida Lima Echo Delta Alpha até Buffalo Delta Oscar Kilo Lima Uniform Upper Zulu 44 after confirm your flight plan rule call code 5426 Salvador departure control 120 decimal 80. Here by Ruta Plan to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380, runway 10, right turn to Sambo 1 departure to Lima Echo Delta Alpha, then to Delta Oscar Kilo Lima Uniform Transition, squawk 5426. And departure 120.8. Regional 1911, just confirm the first runway open Zulu 44 after confirm your flight plan route. After Zulu 44 and then flight plan route. Regional 1911, route back correct, come ready for pushback and startup. I call you for pushback and startup. Para a posição Conde, após Conde, autorizado no Argonço, certifico para a chegada do ar. Quando ele é descido, deixa a matéria em voo 050. Maravilha, depois de Conde, então está autorizado Ponte, e no ideal, deixa a ONU 50, né, do Rio. Bravo Tupi, 2221. Passarelo 2221, autorizado Barreiras, Ninja 160, decola da 10, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Batap. Após o Batap, foi direto conforme a rota do plano. O transponder 5430, controle Salvador, opera em 120.8. Barreiro, nível 160, decola da 10, curva direita, Momo, WhatsApp, o transponder 5430 e o controle 208, 3221 na primeira curva pela esquerda. Primeira curva pela esquerda, 3221 correction, pronto, pushback e acionamento. Descida 628, confirmado a 150? 050. 050. 321, bom dia. Autorizado, chamada Zona Leste, chama táxi. Autorizado, chamada táxi, chama 321. Station 1911, stand by. Stand by. Alfa 3171, 222 a bordo, 4 horas, Belém. 3171, autorizado o táxi, Patinho, chame-me ponto, espera pronto, ajuste altímetro 1017. 1017, chama ponto, espera, vem de Alfa 3171. Para o táxi, passaredo 2221, nosso PB é 6115 horas, Brasília. 3221, autorizado o táxi, está saindo do Pátio 3. Aguardando a passagem das coisas da França, só que prossegue a retaguarda do mesmo até o ponto de espera. Quando o ponto de espera chama pronto, ajuste o 1017. Positivo. Vai iniciar o táxi aguardando a passagem do colega quando o Lava chama pronto. 1017 agora. Argentina 1911, aprova do pushback and start up, Conrad Fortex. Para pushar a salta da prova, eu colgui o taxi Argentina 3171, autorizado, LR do colapso 1-0, Ventura 30 graus, 619. Decola 1-0, Ventura 3171. Passaredo 2221, mantenha o ponto de espera do Tipo 0. Mantenha o 2221. Chama no 5225. A gente não manda nenhum avião, aproveita e sente o holding point, runway 10, report right for takeoff, planete 10 and travel. 1017, I'm back to holding point runway 11, I'm ready for takeoff. Chevrolet 6225, tráfego avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 130 graus, 07 nós, ajuste altímetro na 07. Estou 3171, decolou os 28, chamo o controle solador na 20, décima 8. 208, então, bom dia. Bom dia, completa a rodada, saída São João, número de voo 320. São João, 320, Santa Fe, 71. 71, 30, Leda. Leda, Santa Fe, 71. É 093, chegada Bosch, disse uma trena de voo 050. Argentina 1911, clear the line-up and wait to runway 10. Clear the line-up and wait at runway 10, Here take off runway 10, I want